A melhor música dos anos 70, 80 e 90. E é o regresso dos grandes sucessos da música dos anos 70, 80 e 90. A nossa caixinha mágica são mais 3 canções para recordar. E eu sei que você vai gostar de ouvi-las. Primeiro, uma parceria entre Cliff Richard e Stevie Wonder, que, por sinal, nesta música toca todos os instrumentos, desde as teclas às percussões. She's So Beautiful. Depois vamos bater um pezinho de dança ao som de Walk of Life dos Dire Straits. Toda a gente conhece esta música e penso que não deve haver ninguém que não tenha dançado com este autêntico twist dos anos 80. Finalmente, uma balada vintage. É mesmo assim uma colheita especial, uma música bem doce. Sweet Love, Anita Baker. Vai ser assim a nossa caixinha mágica de hoje, a Jukebox que lhe traz sempre os melhores sucessos para recordar. Jukebox. Jukebox. Accusations, darling, and my reply is hard to find. Ooh, I wanna know you better. Won't you consider one more time? Trial and error. Oh, completa a nossa Jukebox, com mais três sucessos dos anos 80. Primeiro, She's So Beautiful, Cliff Richard e Stevie Wonder. Seguiram-se os Dire Straits, Walk of Life, e este baladão de Anita Baker, Sweet Love. É mesmo assim, o encontro fica marcado para a próxima emissão da Jukebox, na sua rádio favorita, os melhores sucessos para ouvir, para recordar sempre. Combinamos então encontrar-nos na próxima emissão da nossa Jukebox.